sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Tell me what. Antena Web. Quanto mais música me dás, mais eu gosto de ti. You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure that I won't ever change. Though my love is great, yeah, yeah, yeah. Though my love is true, yeah, yeah, oh, oh. Even after all these years, and it pains me so much to tell that you don't know me that well. I know you don't, though my love is great, yeah, yeah, yeah. Though my love is changed. Me despido de ti. ya sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Que toca já a seguir. Como eu ouvi, Cabo Verde. Meu olho chora com vontade de voltar. Espero que um dia voltarei à minha terra, Angola. Nessa na ideia, se liga. Escuta aqui, seu projeto de tamborim. Eu não tô falando grego, nem latim, nem latim. Eu tô afim daquela gata. Tô sabendo que tu quer levar uns tapas na lata. Mas não vou perder meu tempo com um moleque brigão que não tem nada na cabeça e tira onda de machão. Tá querendo se atracar comigo? Não rola. Vai atrás do piu-piu, frajola. Mas eu tô entrando pela janela. Pareço até um gato, mas não miro nem arranho. Ela tá tomando banho. Oi, minha deusa felina.

Dinner with us.